para que discutir? Se não há condição, você insiste em partir. Pedindo em vão, se não gosta mais de mim, não é preciso ficar. Ninguém consegue sentir amor se deixou de amar. Sentimentos, esse amor.